Ei, Salvador, cordial, bom dia, OTAN 3601 com a ECO 380 Congonhas. 3601 não tem o 36 para Congonhas, copia? Afirma, senhor. 3601, autorizado Congonhas, 360, operador Lua 10, decola da 10, curva direita. Nadael, Leda Bridge, controle 1208, aciona 50 no meio. Nível 360 para São Paulo Congonhas, rota conforme o plano Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 16 até THZ. Levanta da 10 com curva direita, da Leda Bridge, saída 1208, controle 5096, código transponder para 3601. 3601 está correto, chama, puxa o sinal. Chamará, 3601, Dutra. Tá 3601. Ok, após a decolagem da Leda Bridge, se eu fizer Leda Bridge, eu não intercepto para o Zulu 10. Confirma? Parte, senhor. Em Bridge, o senhor intercepta para o Zulu 10 ou para o Zulu 6. De acordo com a rota do senhor, o senhor deverá em Bridge seguir via para o Zulu 6. É, isso aí confirma, mas a nossa decolagem fazendo a saída da El, passando por Leda, depois prosseguindo até Bridge, eu não tenho como interceptar para Zulu 10. Vou voar Leda direto Bridge sem passar pela aerovia. Afirmo, na interseção via Leda e Bridge, não intercepta via para Zulu 0. Ok, mas foi autorizado a seguinte autorização, pista 10, decolando saída da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 10. Então é só para confirmar, a gente não vai passar pela 10 em Bridge e Upper Zulu 16, né? Afirmativo. Obrigado. Toyota 36010906 para pushback e acionamento. Reduz aprovado, pushback e acionamento, chame táxi para 3601. Chamada para táxi para 3601. Toyota 3601 estacionado pronto para o táxi. Alterna Galeão, estamos com 4 horas e 30 de autonomia, o nosso POV 83. Três a bordo, 4:20 Galeão, confirma. Afirmo. Copiado, 3601, táxi aprovado via pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera, pista no zero, ajuste no 08. Chame pronto para o decolagem, ponto de espera, pista no zero, senhor. Alternativo, pátio, Índia e Alfa, chamará quando pronto para o ponto de espera, tanto 3601. Próximo ponto para o 90, o TAN 3601. Pronto para decolagem? Afirmo. 3601, autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento no 50 graus, 08 nós. Autorizado a linha de decolar, 190, TAN 3601. TAN 3601, decolado ao 07. Chama agora o controle Salvador em 120-28, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, TAN 3601, decolado na Dael, passa 1710. Bom dia, TAN 3601, contato radar, vigilância, direto Leda, TAN 3601. Direto Leda, está em contato radar, 3601.